e Ana Lena Baerbock escrevem que Israel tem de respeitar o direito humanitário internacional. Os ministros consideram que Israel tem o direito a defender-se contra o Hamas, mas avisam que demasiados civis foram mortos. Foi uma edição de João Coraceiro no simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada pelo mesmo António Fortes até às 10 horas. Como sabem, começamos com a parte que é folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, bom dia a todos. Portanto, se vocês se encontram ao quentinho, deixem-se estar, porque hoje de manhã está bastante frio. Bom, é normal, que é o fruto da época, portanto, temos que nos sujeitar. Agora é frio, mais tarde virá o calor. Portanto, à escuta aqui da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, mais uma vez para vocês todos, espero que seja de ótima e feliz saúde e bom dia a todos. E para telefonar na vossa rádio, o número de telefone é o seguinte, 0238-43-48-00. Um bom domingo a todos, boa saúde e continuação à escuta da Rádio Arco-Íris. Bom dia a todos mais uma vez. Muito bem, meus amigos, são portanto 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar início à primeira parte de que é o folclore, aqui nesta emissão Cantar do Galo, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora. Vamos então começar já com o tema em folclore. É para vocês escutarem desse lado, oxalá que tudo esteja da ótima e feliz saúde, junto dos seus familiares. Vamos lá então dar início ao folclore. Esta manhã, bom, é o frio, mas é primeiro que isto aqueça, mas o material não tem culpa, cuidado, hein? Vamos então começar com o folclore, está bem? Vamos, e vocês desse lado ficaram mais contentes. Muito bem, foi portanto uma cana verde de entrada interpretada por um folclórico português de Porto Vecchio que vieram de escutar. Continuamos com mais música. Ai, eu tiro as minhas doenças. Ai, eu tiro as minhas doenças. ainda bem, foi portanto o rancho típico de Santa Maria da Reguenga com este tema que vieram a escutar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Muito bem, e continuamos com o rancho da Casa do Minho, com o Malhão Minhoto. Vamos então escutar. Boa noite lhes vou dar, boa noite, meus senhores, boa noite lhes vou dar. Thank you. gente. Amigo, acontece de ser o frio. Continuamos com mais música. Essa vez vai ser o Rancho Folclórico de Cervantes Vila Verde com uma Cana Verde das Palmas. Vamos então escutar Cana Verde das Palmas. Muito bem, continuamos com o Vira Novo. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Baixo Folclórico de Cervães Vilaverde que vieram discutir. E continuamos com o tema Rio Lima, tocador e Micael em acordeão. Vamos ver então.

escrevo ao meu amor. Rosa vermelha, tu és a flor mais bela, e o perfume que tens lembra-me os carinhos dela. E continuamos com o conjunto Renascer de Felgueiras, com o tema Senhora Santa Luzia. Vamos então escutar a Senhora Santa Luzia, uma moda que me faz lembrar uma coisa muito importante, mas bom, sem um problema, como diz outro.

apenas o luar chegou, desfez-se asas no ar. Apenas o luar chegou, desfez-se asas no ar. Que sempre nos guia e vai-nos com

canção dolente de uma mocidade lá longe, ao cair da tarde. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Justino Nascimento. Lá longe, ao cair da tarde. Continuamos com mais fado. Vejo as figuras que fiz, e agora que te não quero. Vejo as figuras que fiz, adorei-te noite e dia. Queria, ninguém me levava a palma a crer-te como eu te queria. A minha vida daria o teu amor. Dizeis, vivi um sonho feliz, feliz e belo também. Amei como a ninguém, mais do que eu ninguém te quis. Mas a vida atroz, medonha, quis este bem terminar. E não chorei com vergonha que alguém me visse chorar. E não chorei com vergonha que alguém me visse chorar. O que eu sofri ao pensar na crença com que te quis. Vejo as figuras que fiz, e agora que te não quero. Vejo as figuras que fiz, sofri bastante, confesso. Agora que te perdi, sofri bastante, confesso. Agora que te perdi, mas se voltasse ao começo, tornava a gostar de ti. Mas se voltasse ao começo, tornava a gostar de ti. Deixei-a por nunca ter sido amado. Tive uma vida, deixei-a por nunca ter sido amado. Sou como uma mar selvagem que tudo mata e destrói, por não encontrar coragem de aceitar o que me dói. Por não encontrar coragem de aceitar o que me dói. Prolongada, sou abismo que brama a tua ausência. Prolongada, sou alma que se beija sedenta de vingança. A boca que ninguém beija, a voz que não te alcança. Beija, a voz que não te alcança. Sou fumo da candeia que se extingue neste fado. Tive uma vida, deixei-a por nunca ter sido amado. Tive uma vida, deixei-a por nunca ter sido amado. ansiedade na vida e andar alegre e contente. És um gesto que descreve um passado heróico e valente. És das beiras à rainha, o teu nome é nome de povo. És um beirão de andorinha, covilhando és sangue novo. De manhã quando te levantas, tão briosa vais protear, e os ermínios que tu encantas vestem lã para te namorar. Teu pastor nos montes vagueia, forma a noite em lençol de neve. Ou serão dessas longa teia para o teu bem que de longe te escreve. Covilhã, cidade, flor, corpo agreste de canta. Nasce um novo dia. Covilhã, és linda terra, és corroca bailando ao vento. Em ti alva quando neva, Covilhã, tu és novo tempo. De manhã quando te levantas, tão briosa vais protear, e os ermínios que tu encantas vestem lá para te namorar. Teu pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Ou serão tessas longa teia para o teu bem que de longe te escreve. Compartilha a minha vida, ficará tão a sé velha em sossego. Ai, no adeus da despedida, a minha capa flutua sobre as águas do Mondego. Despedida, a minha capa flutua sobre as águas do Mondego. Forma de falar, como é grande